Pietro Locatelli. O Paganini do século XVIII. Programa de Marlene Lourenço. Pietro António Locatelli, violinista e compositor, foi um pioneiro do virtuosismo instrumental, um inovador que estendeu as possibilidades técnicas do violino e da flauta. Esteve ativo numa época em que o violino ocupava uma posição de destaque na música instrumental europeia e muitos compositores exploraram a sonoridade deste cordofone nas suas texturas, expressividade e técnica. Soube unir recursos técnicos ousados a uma linguagem musical que gravitou entre a tradição italiana, influenciada por Giuseppe Torelli ou Arcangelo Corelli, e o virtuosismo de violinistas contemporâneos como Antonio Vivaldi, Giuseppe Valentini, Michele Masciti ou Giuseppe Tartini. Pietro Locatelli nasceu em Bergamo, na Lombardia, norte de Itália, numa região que, embora distante dos grandes certos musicais da época, tinha tradição musical suficiente para reformar músicos de qualidade. Embora saiba pouco sobre a sua infância e juventude, certamente ele teria um talento que lhe garantiu o lugar do terceiro violinista e o título de virtuoso na Cappella Musicale de Basílica de Santa Maria Maggiore, em Bergamo. Os seus primeiros professores de violino foram provavelmente Ludovico Ferronati e Carlo Antonio Marino, ambos membros da instituição. O maestro de capela, Francesco Ballarotti, pode ter-lhe ensinado composição. No outono de 1711, Locatelli foi a Roma em busca de maior reconhecimento e aperfeiçoamento musical. Nesta cidade, possivelmente, estudou com Antonio Montanari ou Giuseppe Valentini e alguns biógrafos sugerem a hipótese de ter tido contacto com Arcangelo Corelli durante um curto período. Thank you. Thank you. Numa carta datada de março de 1714, Locatelli escreveu ao pai, em Bergamo, que era membro confirmado da Compita Academia di Vari Instrumenti, os músicos da residência do príncipe Michelangelo e Caetani, que viveu entre 1685 e 1759, na qual Valentini trabalhou como violinista e compositor desde 1710. Entre 1716 e 1722, Locatelli também foi membro da Congregazione Generale dei Musici di Santa Cecilia, sob a proteção do nobre prelado e futuro cardeal Camillo Cibo Malaspina. Auxiliou igualmente outras casas nobres romanas, mormente a do cardeal Pietro Ottoboni, na igreja de São Lorenzo e São Damaso, supostamente até fevereiro de 1723. Enquanto compositor, estreou em 1721 os seus 12 Concerti Grossi a 4 e a 5, 12 Concertos Grossi de 4 e 5 partes, em Fá, Dó menor, Si bemol, Mi menor, Ré, Dó menor, Fá, Fá menor, Ré, Dó, Dó menor e Sol menor. Opus 1, dedicado a Camillo Malaspina, partituras publicadas em Amsterdão. We'll be right back. Na primavera de 1723, Locatelli deixou Roma e iniciou uma série de viagens pela Itália e Alemanha. Em maio de 1728, visitou a corte prussiana em Berlim. Mudou-se de Dresden para Potsdam, com Augusto II, o eleitor da Saxónia, cujos acompanhantes eram cerca de 500 pessoas, incluindo os compositores Johann Georg Pisendel, Johann Joachim Quantz e Sylvius Leopold Weiss. O musicólogo holandês Albert Dunning especulou que os ouvintes aristocráticos podem ter preferido o violino de Johann Gottlieb Graun ao de Locatelli. Em 1728, passou por Frankfurt e Kassel, tendo nesta última cidade recebido um pagamento bastante elevado, da Reichsthaler, por uma apresentação diante de Karl von Hessen-Kassel. Neste ano, o organista Jakob Wilhelm Lustig declarou que Locatelli surpreendeu os seus ouvintes com passagens extremamente difíceis enquanto soava as cordas do seu violino. Esses anos de viagem foram fundamentais para que Locatelli desenvolvesse muitas das suas composições para violino, concertos e caprichos, muitas vezes com extrema exigência técnica. Thank you. A maioria das suas composições, incluindo as 12 Sonate a flauto trasversieri solo e basso, 12 sonatas para flauta em sol, ré, si bemol, sol, ré, sol menor, lá, fá, mi, sol, ré e sol, opus 2, a obra L'arte del violino, 12 concerti, cioè violino solo, com 24 Capricci ad libitum, 12 concertos para violino com 24 caprichos ad libitum, em Ré, Dó menor, Fá, Mi, Dó, Sol menor, Si bemol, Mi menor, Sol, Fá, Lá, Ré, Il Labirinto Harmónico, Opus 3 e outras, poderão datar deste período, sendo publicadas mais tarde em Amsterdão. Thank you. Em 1729 e até à sua morte, em 1764, Locatelli mudou-se para Amsterdão. Compôs menos, deu aulas de violino a amadores, editou as suas obras e as de outros compositores, como Giovanni Battista Martini. As aparições públicas e semipúblicas, escassamente documentadas, eram exclusivas para amantes da música e não para músicos profissionais. Um inglês que o ouviu em 1741 escreveu que ele tem tanto medo de que as pessoas aprendam com ele que não admite a presença de um músico profissional num concerto seu. Alguns melómanos ricos que tocavam instrumentos como amadores acompanharam Locatelli e ajudaram-no a enriquecer. Nos meios aristocráticos, era um virtuoso e compositor reconhecido, admirado e apoiado. Em 1741, abriu um negócio de venda de cordas de violino na sua casa. Thank you. tinha uma biblioteca vasta, a qual testemunha o interesse de Locatelli pela literatura e pela ciência. Nela constavam obras ornitológicas, teológicas, sobre a história da Igreja, versando sobre política, geografia, arte e matemática, literatura ou teoria musical. O seu acervo bibliográfico incluía todos os escritores importantes desde Dante. Entre a grande quantidade de partituras impressas e não encadernadas, encontravam-se as obras reunidas de Corelli. Também estavam disponíveis pinturas de mestres holandeses, italianos e franceses. Todo este espólio, os seus instrumentos musicais, bem como outros mais bens na sua posse, foram leiloados em agosto de 1765. A obra de Locatelli é inteiramente instrumental. Para além das obras já mencionadas, compôs ainda Concerti Grossi, concertos para dois violinos, sonatas para violino com acompanhamento, música para teatro, uma sinfonia, trios e pequenas obras de câmara. A sua obra mais famosa talvez seja L'Arte del Violino, Opus 3, publicada em 1733, um conjunto de 12 concertos para violino solo, com 24 caprichos, caprichos ad libitum, incorporados nos movimentos finais ou iniciais, que permitiam ao solista demonstrar virtuosismo. Esta obra é frequentemente citada como fundamental para a técnica violinística posterior, inclusive como precursora do virtuosismo de Paganini. A ambição técnica das suas peças fez com que alguns críticos o chamassem de o Paganini do século XVIII. No entanto, alguns admitiram que ele dava demasiada primazia ao virtuosismo técnico, à ornamentação, em detrimento do conteúdo melódico ou estrutural das peças. Thank you. O legado de Locatelli reside principalmente na sua contribuição para o vocabulário técnico do violino, a sua ousadia na exploração sonora deste instrumento. Ao ampliar os limites interpretativos do violino barroco, teve um impacto significativo nas gerações posteriores de violinistas e compositores. Para além de numerosas outras edições, uma caixa com 21 CDs, com a obra completa deste compositor, foi publicada em 2015 pela etiqueta Brilliant Classics. Este programa teve locução de Núria Gomes e João Soares Santos. Realização de Marlene Lourenço. Thank you.